Muito bem, ficaram aqui muitas pistas para perguntas, para questões, para mini-intervenções. Espero que, se houver, sejam mesmo mini-intervenções. Temos algum tempo para um debate, penso para aí meia horinha ainda, de organização é que sabe. Portanto, eu propunha que as pessoas fizessem alguma coisa para perguntar ou para, ou alguma questão para, digamos, eventualmente elaborar em pouco tempo. Façam favor. Eu punha já uma questão, que é uma questão quase dos jornais, mas há pouco tempo houve notícia que em Lisboa os proprietários iam ser obrigados a fazer manutenção ou obras nas casas, senão ficariam eventualmente sem elas. Isto a propósito da responsabilidade que o Estado terá na segurança e salubridade dos edifícios, que foi levantado por Paulo Moraes, portanto, o que aparentemente parece justificar esta posição da Câmara de Lisboa, do Estado local, que, tendo essa responsabilidade, pode eventualmente, ou poderia eventualmente, obrigar os proprietários a fazer esse tipo de obras, o que no Porto também seria eventualmente extensível. O que é que vocês acham? Ou e outros sobre esta questão, já agora? Eu penso que esta questão, digamos, da economia nos edifícios é uma questão muito importante para se perceber os problemas na parte mais antiga das cidades portuguesas. Enfim, toda a gente sabe da questão do congelamento das rendas e o bem intencionado que isso era, não é? Mas acontece que quando a inflação disparou, sobretudo nos anos 75, 76, e o congelamento das rendas se manteve, o que se passou, digamos, foi haver um papel social desempenhado pelos proprietários de edifícios. Quer dizer, os proprietários dos edifícios passaram a ter famílias, em que a maioria das famílias, de facto, tinha e tem baixo poder de compra, né, e não é capaz de pagar uma renda de mercado. Não é capaz de pagar uma renda de mercado, as rendas não são liberalizadas e quem tem o ónus disso é o proprietário. Bem, o proprietário, ao ter o ónus disso, é muito difícil imputar-lhe o ónus também da manutenção do edifício. Quer dizer, como é que ele vai fazer obras num prédio que depois não tem, digamos, não, quer dizer, mais uma vez a financiar o Estado, a financiar quem lá mora, não é o papel do proprietário, não é? Este problema, enfim, já tem, portanto, desde as inflações, já tem 30 anos. Ainda não houve governo capaz de dar a volta a isto. Já vários tentaram, este também, não é? Fez uma lei, uma nova lei das rendas, muito discutida, muito contestada sempre. Nós em Portugal temos sempre a tendência a dizer mal do que está. Quando se muda é pior do que o que estava. Portanto, não se faz nada. Pronto, é uma solução, não é? Eu neste momento sou claramente ao contrário. Eu na dúvida sou a favor da mudança. Pode ser muito má, mas pode ser que não seja tão mal do que nós estamos. Portanto, eu passei para o outro lado. Portanto, relativamente às rendas, eu penso que também falta uma lei qualquer, corajosa, dramática, se calhar, injusta, de certeza. De certeza que é injusta. Porque esta situação, digamos, também é enormemente injusta, não é? Há alguns mecanismos, apesar de tudo, que eu acho que não sei bem ao certo quem é que não os toma, mas acho que as câmaras podem, que é diferenciar os impostos. Acho que alguma coisa está a ser feita sobre isso, em sede de IMI, não é? Portanto, de pôr as pessoas a pagar, se não fazem obras, têm que pagar mais. Se calhar ainda é reforçar a injustiça, não é? Já não chega, eles não terem as rendas, ainda têm que fazer obras. Agora, pelo que vi, o secretário de Estado, João Ferrão, ou o ministro, enfim, fez aprovar uma regra que pode, inclusivamente, desapossar as pessoas que não façam as obras, as casas reverter a favor do Estado e para as obras serem feitas. Eu acho que em alguns casos isso poderá fazer sentido, pode ser uma saída para áreas prioritárias. Enfim, quer dizer, estou de acordo com o problema, não tenho aqui a solução na manga, julgo que ninguém terá. Passado 30 anos, não sei se alguém se atreverá de novo a tentar mexer nisto de alguma maneira. Eu penso que alguma... Eu quero acreditar que o mercado é mais capaz de resolver isto que o Estado. Ou seja, eu acho que alguma renovação e algum está na moda de algumas áreas urbanas, por razões que tenham a ver com ações de política urbana consequente e pensada estrategicamente e a médio e longo prazo, eu acho que se houver um pensamento, se houver uma ação, se houver uma atitude, pode haver também uma alteração do nosso comportamento perante o centro da cidade, que deixe de ser uma coisa mais ou menos nostálgica, dizer que é muito bonito e que deve ser conservada, e passa a ser uma atitude mais ativa, de ir ao centro fazer compras, de ir viver para o centro, etc. Portanto, acho que quando este clique acontecer, se calhar todos estes problemas se resolvem. Pensar que as coisas são ao contrário, quer dizer, que uma qualquer lei nova que se crie vai resolver um problema sem alterarmos nós a nossa maneira de viver a cidade, penso que não vai ser fácil. Muito obrigado. Eu julgo que esta questão da habitação, não só a arrendada, mas a comprada, como a social, como toda, é talvez um dos maiores problemas do país. E não sei já se terá uma solução que não seja de grande ruptura. E em dois minutos explico o que penso. Com exceção dos muito ricos e de uma classe média, enfim, que é, mas que é minoritária em Portugal, tirando os muito ricos e os de classe média, todos os outros têm uma relação traumática com a habitação. Porque, em boa verdade, o que acontece? Os que vivem em habitação social estão presos às casas, inevitavelmente. Conseguiram, em determinado momento, uma habitação social na Câmara da Maia, ou de Gondomar, ou de Gaia, ou do Porto, seja onde for. E o que é facto é que hoje estão numa casa de má qualidade, mas pagam uma renda de 10 ou 20 euros. E quem paga uma renda de 20 euros pela sua casa não sai mais, como é compreensível, porque está no fundo preso, organizou toda a sua economia familiar por forma a não ter no fundo pagar a renda, porque quem paga 20 euros no fundo não paga a renda, e há ainda no Porto há muito pouco tempo havia 3 mil e tal casas da Câmara cuja renda eram 4 euros, portanto era o que as pessoas pagavam, portanto eu não sei quanto custou o maço de tabaco, mas deve estar à volta disso, as pessoas pagavam por mês de renda 4 euros, agora já não é assim, mas está lá perto ainda. E o que é facto é que quem está em habitação social está preso à casa. Com agravante, isso acontece muito aqui também no Porto, que muitas das pessoas que emigraram, vieram das aldeias trabalhar para o Porto há 30 e 40 anos, neste momento reformaram-se, e em vez de poderem voltar para as suas terras como gostariam, para Secoura, para Ponta Barca, seja onde for, acabam por ter que ficar aqui num bairro social no Porto, na medida em que em Ponta Barca já não tem casa, quando muito tem um terreno, um lameiro ou uma ruína, então tem que ficar aqui a morar no bairro do Cerco ou no bairro do Aleixo. Portanto, em termos de habitação social, estamos conversados. Em termos de rendas, quem mora numa casa de renda antiga, e de facto as rendas não foram modificadas, houve um esforço recentemente deste governo nesse sentido, já tinha havido um esforço no tempo do Dr. Santana Lopes, aliás, num grupo de trabalho que eu próprio participei, que depois me desliguei desse grupo e diria-lhes já porquê. Porque, embora, do seu ponto de vista conceptual, no meu ponto de vista, pelo menos, aquilo estivesse bem feito, alguém pôs dois travões à atualização das rendas e que tinham a ver com o estado de conservação das habitações, portanto, havia, penso que, 5 escalões, ou seja, a variação da renda tinha a ver com o estado de conservação da casa e tinha a ver também com o nível socioeconómico do agregado. O que, aparentemente, é justo. Enfim, naturalmente não se vai aumentar muito a renda de uma casa que está em mau estado e também não se vai aumentar muito uma renda a uma família que tem dificuldades. Agora, o que é facto é que o nível socioeconómico aferia-se pelo boletim do IRS, que, como nós sabemos, não é bem representativo do estado económico das famílias. Mas mais grave que isso é que o nível de conservação da casa era passível de recurso. E, em particular, era passível de recurso e havia uma comissão de acompanhamento em cada uma das câmaras. Ora, ao fim de 2 anos da lei ter sido publicada, ainda só havia comissões de acompanhamento, em 30 das 308 câmaras portuguesas. O que quer dizer que, obviamente, isto não ia funcionar nunca porque tinha aqui este travão. Ou seja, era uma ideia que, no meu ponto de vista, era boa à partida, que fazia depender o aumento das rendas destes dois fatores, mas que nunca funcionou. E o que acontece é que, de facto, as rendas baixas continuam baixas, as casas estavam a cair, continuam a cair, e as rendas mais recentes, essas são, de facto, muito elevadas. Falei, portanto, do setor social, do setor do arrendamento, mas no setor privado a relação é também traumática, porque as pessoas, quando começam a viver a sua vida autónoma, quando saem de casa dos pais, compram uma casa, ou porque casaram, ou porque convivem sozinhos, ou qualquer coisa, e acabam por se vincular a um crédito de habitação que tem dois... Aliás, em boa verdade, eu quando vejo, enfim, como todos nós, vou a muitos casamentos, e quando os jovens prometem ali votos de fidelidade eterna, de facto eles, fiéis, vão é ser ao banco a quem compraram a casa. Porque depois ao cônjuge não sabemos, mas fidelidade à banca, isso aí é que eles não se libertam. Porque, de facto, vinculam-se a um crédito de 25 ou 30 anos, que normalmente são créditos que têm uma duração superior à própria duração da habitação. Ou seja, quando eles acabam de pagar a casa já não vale nada. Era a mesma coisa que nós íamos comprar um carro e fazer um crédito a 15 anos, não faz sentido. Mas nas casas é isso que se faz, fazem-se créditos a 30, 35, 40 anos, quando as casas de facto têm períodos de amortização da ordem dos 20. Por isso não faz sentido. E por isso a habitação, estamos neste estado. Em boa verdade as pessoas estão presas às casas, ou porque as compraram, ou porque é habitação social, ou porque é uma renda baixa, e não ganham por essa via mobilidade, e também não ganham mobilidade na sua própria atividade profissional. Assim, quem tiver um emprego na função pública e uma renda antiga, nunca mais sai do sítio. Primeiro, está na função pública, não quer perder a segurança do emprego na função pública. Se tem uma renda baixa, também não quer perder a renda baixa, então não sai do sítio. Mesmo que tenha uma atividade muito mais aliciante, ali em Aveiro, ou em Lisboa, ou em Bragança, supostamente, não sai do sítio onde está. Como é que isto se resolve? Penso que neste momento, e dado que o problema chegou a este ponto, só com uma grande ruptura, eventualmente com uma liberalização à bruta, peço desculpa da expressão, naturalmente com um período de carência, tem que haver sempre, não se pode pôr as pessoas fora de um dia para o outro. Mas neste momento, acho que se resolve com uma liberalização à bruta, com um período de carência. Acho que daqui a 5 ou 6 anos já nem há possibilidade de haver período de carência. Muito bem. Se pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Rio Fernandes, que era o seguinte. Há bocado o professor focou na questão do eixo Braga-Aveiro e também focou na questão da dificuldade em a área metropolitana do Porto ser cosmopolita. É a questão que eu faço e a realidade que eu tenho desse eixo Aveiro-Braga, é que nós de facto temos muita dificuldade em sermos cosmopolitas porque há um certo regionalismo um bocado nas pessoas, principalmente, e eu acho que existem dois casos flagrantes, que é o Porto e a Guimarães, em que as pessoas são tão regionalistas que acabam por criar esta dificuldade em serem cidades cosmopolitas e haver essa atração de pessoas vindas de fora para estes lugares. A questão que eu faço é como é que se resolve essa questão tendo em conta este problema e esta tendência das pessoas em, não digo rejeitarem pessoas de fora, mas criarem certos travões a essas pessoas. Ok. Passo. Ora bem, eu acho que nós somos cidadãos de várias escalas, não é? E de vários territórios ao mesmo tempo. Quer dizer, nós somos do lugar onde moramos, no sentido de habitar, no sentido de se calhar de dormir, não é? De ter a nossa casa. Uns são mais ligados a esse território do que outros. Às vezes alguns, enfim, têm a casa, mas só moram lá há 5 anos e sentem-se mais do outro sítio onde nasceram do que onde estão a habitar. Enfim, isto é variável. Outros residem no sítio, trabalham noutro, também sentem um bocado os dois territórios. E alguns de nós são muito amarrados ao seu sítio, tipo, até porque nasceram lá, moram lá, trabalham lá. Portanto, isto varia, faz de nós cidadãos variáveis relativamente ao território, nesta dimensão. Depois, outra questão que é, eu sou do território onde moro, mas também sinto um espaço mais alargado. E também me sinto português, e sinto-me do norte, e sinto-me europeu, e sinto-me cidadão do mundo. Portanto, estas escalas não se anulam umas às outras, não é? E, portanto, se quiserem o localismo, paroquialismo já não gosto, não é? O regionalismo, ou o bairrismo, num certo sentido, quer dizer, a identificação com o lugar é um elemento muito importante. É um elemento muito importante mesmo. Quer dizer, termos nexo de vizinhança, termos solidariedades de proximidade geográfica, é um dos valores muito importantes na cidadania, no ser urbano, no ser cidadão. Portanto, eu não desvalorizo esse sentimento de se eu sou de Guimarães e, portanto, a minha sede é muito melhor que a de Braga, ou eu sou da Póvoa, é muito melhor que Vila do Conde, ou eu sou... Estas tensões territoriais que existem, não é? Ou estar de um lado ou outro, Rio Douro, estas coisas. Estas tensões de identidade territorial, eu não as valorizo, estas são importantes. O problema é quando essas tensões não são tensões criativas. Quer dizer, quando nós queremos que o outro seja tão mau como nós, ou pior do que nós, não é? Quando nós não somos capazes de cooperar com ele para sermos melhores que outra região no mundo ou que outra cidade mais longe, aí é que as coisas se complicam, não é? Ora bom, aquilo que eu procurei dizer relativamente ao Porto ou à região urbana do Norte é uma coisa um bocadinho mais, digamos, de outra dimensão, que é, eu penso que esta área sempre centrou o seu desenvolvimento na abertura ao mundo. Na Idade Média, no século XVIII, no século XIX, foi uma região fortemente cosmopolita, aberta. Tinha aqui ingleses, tinha escoceses, tinha mais não sei o quê, tinha as novidades todas, estava aberta à novidade, era criativa, era engenhosa. Ou vinha do Brasil e tinha o melhor barroco que havia, e vinham os italianos cá fazer o barroco. Ok? Pronto. E mesmo quando foi o terremoto de Lisboa, vieram com as Almadas, fizeram coisas fabulosas numa cidade que não tinha sofrido terremoto. Não é? Portanto, cedo teve na crista da onda, se quiser, nesta abertura ao mundo. Durante o Estado Novo, enfim, Estado Novo, tanto fascismo, não é? do Salazar e depois do Marcelo, e mesmo, diria, nos primeiros anos da pós-revolução, nós continuamos muito amarrados ao mundo por via da exportação, do texto, do vestuário, dos vinhos, do que é que seja, continuamos muito amarrados ao mundo. A percepção que eu tenho, mas não quero com isto, digamos, dizer que o problema está aqui, mas eu acho que muita da falta de velocidade que sentimos na região, no sentido de desenvolvimento, de criatividade, de produção de riqueza, de inovação, de competitividade, tem a ver com não sermos cidade do mundo nem região do mundo. Quer dizer, esta inserção no mundo por via dos textos ou do calçado está a definhar, está a perder, quer dizer, não tem a importância que tinha, não é? Nem nas economias globais hoje fazer sapatos era tão importante como era há 50 anos, não é? Portanto, isto está tudo a perder importância, diria. Por outro lado, eu acho que a centralidade de Lisboa está a tornar-se muito mais central que a nossa, não é? Por via da finança, por via da comunicação social, por via até das grandes empresas, enfim, públicas, ou sem ser públicas, das telecomunicações, das eletricidades, das não sei o quê. Quer dizer, tudo que tem uma grande dimensão e uma dimensão fortemente internacional, se tirarmos a Sonai e o Amorim lá com as rolhas de cortiça, quer dizer, e mais três ou quatro coisas, não estamos a conseguir ser cosmopolitas. Nem do ponto de vista populacional. Quer dizer, onde é que estão os ingleses do século XXI? Não sei deles. Não é? Quer dizer, nem sequer os imigrantes cá temos, como tem Lisboa, quer dizer, que é aberta ao mundo, à África, ao Brasil, que tem um cosmopolitismo também por esta via, como Londres e outras cidades do mundo. Não é? São cosmopolitas, não é só por virem os Amorinho, a malta lá do topo, não é? Não, vem de tudo, não é? E este vir de tudo faz com que as cidades sejam cidades do mundo, sejam mais desenvolvidas, sejam mais de mistura. Eu acho que nós estamos muito pouco misturados. Quer dizer, acho que estamos muito bairristas, mas paroquiais quase, não é? Que é o Porto contra a Gaia, não sei o quê, não sei o quê, quer dizer, coisas pequeninas, não é? E não somos capazes de ter esta abertura para o mundo e de sermos desenvolvidos e criativos, inovadores e arriscados, empreendedores, como éramos no século XV, no século XVIII, no século XIX, ou mesmo no século XX. Esse acho que é o principal problema do Porto. Muito bem. Mais questões? Agradecer que se identificassem, de qualquer maneira. Peço que me perguntei o nome, se quiser. Deixe-me só fazer a minha primeira, está bem? Obrigado. A pergunta que eu queria fazer, Pedro Bragueça, estudante de segundo ano da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto, a pergunta que eu queria fazer à mesa, se possível mesmo aos três, é um bocado o tema quente, e acabou por ser um pouco o tema quente deste fórum, até que ponto é que a grande velocidade, e falando agora especificamente nos transportes, a grande velocidade não pode ser um modelo iminentemente urbano que valoriza as cidades e uma boa política urbana, tanto quanto as estão consideradas, estão mais frequentemente consideradas transportes urbanos como o metro ou o elétrico. Até que ponto é que a grande velocidade não vai valorizar as cidades? Em primeiro ponto, por aproximar as portuguesas das boas referências europeias. Em segundo lugar, por aproximar as próprias portuguesas e gerar mais centralidade e mais proximidade? Eu, se calhar, optava por fazer mais uma ou duas perguntas para respondermos em conjunto. É mais fácil. Júlio Soares, em relação à cidade do Porto, eu queria fazer assim, uma retrospectiva muito, muito rápida. O facto de nós estarmos, nossa cidade e zona do Grande Porto, entrar num processo de declínio muito acentuado. Há culpados. Isto são os políticos. Os políticos são aqueles que têm estado à frente dos destinos desta cidade e dos destinos desta região. E não a iniciativa privada. A iniciativa privada tem demonstrado grande dinamismo ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Infelizmente, nós podemos constatar que Portugal tem sido governado de costas voltadas para o norte, de uma forma especial para a cidade do Porto, que devia ser o contrapoder à cidade de Lisboa. Os políticos já do século XIX não tiveram a visão suficiente para impedir que se criassem novos concelhos ou cidades na periferia da cidade de Porto, criando aqui um colete de forças ao desenvolvimento sustentado desta cidade. Já no século XIX, estava prevista uma ligação da zona da Foz do Douro ao Porto de Matosinhos, e o que implicava um alargamento da nossa cidade com outras sinergias, como temos o próprio aeroporto, que já se falou muito, e hoje estamos muito limitados porque temos uma postura muito provinciana em relação à postura dos vários agentes políticos das regiões que circunscrevem aqui todo o Norte. Por isso, eu lanço um repto aos mais jovens, que eles têm de liderar o sistema político aqui do Norte para bater o pé ao Sul, de uma forma especial a Lisboa, onde concentram todas as suas forças, todo o dinheiro que vem da União Europeia e o dinheiro dos impostos portugueses, de uma forma especial aqui do Norte, onde já fomos das regiões mais desenvolvidas da Europa, estávamos na 5ª, 6ª região mais desenvolvida da Europa, e hoje somos das regiões mais pobres da Europa. Isto não é por acaso. Todos nós sabemos que os têxteis, o calçado, hoje temos outra concorrência, mas nós temos aqui massa crítica e começa pela própria Universidade do Porto. E aí é que nós temos de aproveitar. E já em relação ao século XIX, posso também falar em relação à criação da cidade, o Conselho de Gaia. Foi um tiro no pé daqui da cidade do Porto. Nós podermos íamos alargar e assim não conseguimos. Depois há estas lutas dentro da área metropolitana de Porto. E claro, e o Sul fica todo satisfeito. Muitos que lá estão são do Norte, mas parece que vendem a sua alma e acabam por esquecer das suas origens e de um crescimento sustentado de todo o país. Era isto que eu queria dizer. Obrigado, desculpa. Vamos às respostas. Muito bem. Sobre esta última questão, eu vou só ser muito telegráfico. Tinha tanto para dizer que, para ser consistente, demorava para ir uma hora, e como não temos esse tempo, deixarei isso talvez para depois, para discutirmos um pouco no café. Mas há duas coisas que gostava de dizer. E a primeira é, há aqui um momento em que o Porto é realmente grande. Enfim, estamos a falar do final do século XIX, princípio do século XX, em que beneficiou de dois aspectos históricos. Um tem a ver com o próprio terremoto de Lisboa, em 1755, que fez com que, inevitavelmente, outras zonas do país, e em particular o Porto, que era a segunda cidade, tenha ganho um certo protagonismo. Mas nem serei eu a melhor pessoa para falar sobre isso, que não conheço em profundidade. Mas há um outro aspecto que eu gostava de referir, e discordando, se me permite, um pouco de si. O Porto tem sido sempre grande, mas não é pela via da política. O que tem vindo a afirmar o Porto ao longo do tempo, e nomeadamente nesse período que eu refiro, fim do século XIX, princípio do século XX, é a parte empresarial, a parte cultural, etc. É assim, pronto. Diga, desculpe. Muito bem, não, com certeza. Mas é assim, nós, do princípio do século XX, final do século XIX, lembramos-nos de alguns empresários, de alguns banqueiros, da Associação Comercial, do Palácio da Bolsa, mas não nos lembramos de muitos políticos do Porto. lembrarmos de escritores, etc. Por isso, eu julgo o Porto, contrariamente àquilo que muitos pensam, e este é o meu ponto de vista, para ser grande tem que ser, sobretudo, ao nível das suas elites. É evidente que a política tem aqui um papel fundamental, que é criar condições para que essas expressões, a expressão dessas elites se possa concretizar. Porque é recorrente, eu próprio participo, e alguns de nós, em debates sobre as elites do Porto. É um tema recorrente, discutem-se as elites do Porto. E o que eu penso sobre essa matéria é que o Porto não tem falta de elites. As elites é que têm falta de Porto, que é um bocado diferente. Ou seja, neste momento, o que falta, nós... Enfim, as pessoas não são comparáveis e peço que entendam isto. Se compararmos um escritor como Lobo Antunes ou Agostina Bessa Luís, um é de Lisboa, outro é do Porto, enfim, uns gostarão mais de um, outros gostarão mais de outro, não é isso que estamos a discutir, mas do ponto de vista do seu protagonismo enquanto escritores, a nível nacional e internacional, serão equivalentes. O que acontece é que, enquanto Lobo Antunes vai todos os dias à televisão, tem não sei quantos cocktails porque vive em Lisboa, Agostina Bessa Luís será um mau exemplo, até porque ela não gosta muito disso, mas se o Lobo Antunes a viver no Porto, teria menos peso. Aliás, nós temos assistido, e aliás, eu costumo dar este exemplo, o Rui Veloso é um cantor do Porto, mas verdadeiramente só conseguiu ganhar a dimensão que ganhou porque foi viver para Lisboa. E ele é a mesma pessoa, portanto não mudou, a personalidade que tem é a mesma. Acontece é que só conseguiu concretizar muita da sua atividade saindo do Porto. Por isso, eu acho que o Porto não tem falta de elites, as elites é que têm falta de Porto. Quanto à questão do TGV, e eu penso que alguns saberão, eu sou radicalmente contra o TGV. Acho que é talvez o maior disparate que se vai fazer em Portugal nos últimos 300 anos. E direi porquê, porque o TGV, tal como está pensado, tecnologia de alta velocidade, com a tecnologia que é apresentada, eu sou a favor, obviamente, com comboios modernos, não vão fazer o favor de achar que eu não acho que devemos voltar ao comboio a vapor. É evidente que é preciso que haja comboios modernos, mas o que está em questão hoje, o dilema é, entre aquilo que se chama hoje o Light Alpha, que é um desenvolvimento dos comboios alfa, como aqueles pendulares, no fundo, ou a tecnologia TGV. Acontece que a tecnologia TGV custa 5 vezes mais, que a tecnologia alfa. Em boa verdade, dá-nos a possibilidade de andar, em termos de comboios, a mais 50 ou 60 a hora. Portanto, a nossa opção é, vamos fazer um investimento de 15 mil milhões de euros para ter algo tipo TGV, ou vamos fazer um investimento de 3 mil milhões de euros para ter algo tipo alfa. É esta opção que temos que ponderar. E o problema dos 15 mil milhões de euros, e isto é o que está orçamentado, nós já sabemos como é que são as obras em Portugal, portanto isto provavelmente vai acabar no dobro ou pior. Mas quando falamos de um investimento desta dimensão, quer dizer, só para terem uma ideia, 15 mil milhões de euros é o IVA de todo um ano, o IRS de todo um ano, e reflete-se em termos orçamentais em 3 gerações. Quer dizer que os meus netos irão pagar por ano mais 500 euros de imposto, ano, passa a redundância, se formos pela tecnologia TGV. E o que acontece é que o TGV, e vou ser muito rápido, é um péssimo investimento, do meu ponto de vista, porque não cumpre nenhuma das condições que deve ter um investimento, que é, não é economicamente rentável, porque é impossível pagar este investimento através da sua exploração. 20% vem de fundos europeus, portanto dou isso de barato, mas 40% são fundos públicos nacionais e 40% são fundos aparentemente privados, mas que são garantidos pelo Estado português. Portanto, em boa verdade, se aquilo correr bem, são privados. Se correr mal, é os impostos outra vez que vão pagar o descalabro. Mas pior é que depois de construído, o TGV vai ser sempre deficitário. Porque o TGV, em todos os países onde existe, com esta tecnologia, na Alemanha, na França, etc., é sempre deficitário. Só há uma linha de TGV que não é deficitária, que é no Japão. Mas, obviamente, tem outro tipo de estrutura demográfica, como sabemos. E o que quer dizer que, para além de andarmos a pagar este investimento por 3 gerações, os portugueses vão ficar comprometidos a pagar a exploração do TGV sempre. Há um projeto parecido que já foi felizmente abandonado com o TGV, que era o Concorde. O Concorde era um projeto super deficitário, era um avião para ricos, em que andavam uma série de ricos e quem pagava isso eram os impostos dos franceses e dos ingleses em particular. Portanto, a primeira condição não cumpre. A segunda é, dir-se-á, mas há aqui alguma indução reprodutiva na economia portuguesa com o TGV? Não, Que setor da economia é que vai beneficiar com o TGV? A agricultura? As pescas? A indústria? Que indústria? O TGV serve apenas para transportar passageiros de Lisboa para Madrid e de Lisboa para o Porto, basicamente. Eventualmente para Vigo, com uma pequena variante. E por isso não vejo em que é que o TGV vai melhorar as condições económicas do país. Mas poder-se-ia dizer, ok, cumpre isto, não cumpre nenhuma destas condições, mas é socialmente muito importante, que é o que acontece com o metro de Lisboa e o metro do Porto também são deficitários, mas cumprem uma função social, porque anda lá muita gente. Acontece que, é que a maioria dos pobres que vão pagar impostos para que exista o TGV, nem sequer lá se vão sentar nunca. Em boa verdade, o TGV vai ser um comboio para ricos, pago com os impostos dos pobres. E por isso não cumpre nenhuma condição. Mas dir-me-ão, que é um argumento também muito utilizado, ah, mas é preciso não estarmos aliados do desenvolvimento. Pronto, é um argumento que eu aceito. Temos de estar ligados às redes europeias, aos países desenvolvidos, no pressuposto de que os países desenvolvidos têm TGV. Mas eu então convidava-os a ver, dos 5 países mais evoluídos do mundo, mais desenvolvidos, vamos, que é a terminologia utilizada pelas Nações Unidas, se quiserem ter amassada, bom, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o que dá o desenvolvimento dos países, que é através de um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, diz, tem lá elencados os países mais desenvolvidos, que é a Noruega, o Canadá, enfim, não sei todos de cor, e o que acontece é que os mais desenvolvidos, a Noruega não tem TGV, poder-se-ia dizer, não tem dimensão e é periférico, o Canadá, que dimensão não lhe falta, não tem TGV, a Austrália não tem TGV, a Irlanda, cujo milagre económico tem sido sempre enaltecido, não tem TGV, e eu pergunto, então, dos países mais desenvolvidos, nenhum tem TGV, então qual é a relação entre o TGV e o desenvolvimento? Isto é uma falácia, um sofisma, que é muito dito, em particular pelo ministro padrinho do TGV, que é o ministro Marilino, que sempre que fala de TGV, fala de desenvolvimento. Acontece é que dos países mais desenvolvidos do mundo, fazem o favor de consultar quando tiverem tempo, nenhum tem TGV. Nenhum. Portanto, eu não percebo qual é a relação entre... Dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, dos 10, só um tem TGV, que é o Japão. Há 9 que são muito desenvolvidos e não têm TGV, por isso eu não vejo qualquer relação e não vejo qual é seja a vantagem do TGV. Aliás, eu penso que o TGV vai ser algo muito parecido com os Estados do Euro 2004. Quando vieram os estádios, também nos disseram que era a suprema maravilha, que eram muito necessários, fizeram-se 10 estádios, e o que nós temos hoje, de facto, é 3 estádios que funcionam e 7 ruínas. Portanto, dos 10 estádios do Euro, 3 continuam a funcionar e a ter jogos, e os outros são ruínas abandonadas. E já na altura se dizia, e aí os dois partidos do governo, do arco de poder, perdão, têm ambos responsabilidades, porque os estádios foram feitos numa transição do Partido Socialista para o PSD. E disseram-nos que não havia problema nenhum, que ia haver todas as equipas do Norte da Europa viriam para aí fazer os seus estágios, quando os campeonatos parassem em período de inverno íamos ter as equipas todas, o Liverpool, o Manchester, iam passar a sua vida a fazer estágios aqui em Portugal, graças a esse efeito indutor positivo dos estádios. O facto é que eu não os tenho visto. E, portanto, se eles vêm aí bem escondidos, porque, de facto, se nós formos, por exemplo, ali a Aveiro, aquilo é aflitivo. Aveiro, Leiria, enfim, todos esses estádios, no meio de um grande descampado, parece que está ali um meteorito a que se chama um estádio e custou milhões de contos, como sabemos. Por isso, o TGV, para mim, representa o mesmo disparate que se fez com estes 7 estádios do Euro, só que multiplicado o custo, vejam bem, o custo é 200 vezes mais caro. Ora, o contraponto ao TGV. Vamos começar por aí. Ora bem, o primeiro aspecto é este. Eu não sou defensor daquela lógica Santana Lopes que havia quase tantos TGVs como carreiras de autocarro, não é? Portanto, vamos primeiro limpar essa ideia. Quer dizer, o TGV não é para aparecer aí 5 linhas, ou 6, ou 7 em Portugal. Segunda ideia, o TGV não tem que ser o topo de gama, andar a 500 a hora, pá, como o Bala de Tóquio para Osaka, o que é que seja. Eu acho mesmo que, pronto, entrou na moda esta designação de TGV, mas aquilo que vai de Porto a Vigo, tecnicamente, não é um TGV. É um comboio, enfim, tem os nomes de velocidade alta, não sei o que, já é diferente, alta velocidade, enfim, não me vou enredar nas questões dos conceitos, direi apenas que é um comboio moderno, rápido. Ora bem, o que é que eu penso que é, que é importante. Eu penso que é importante perceber que os transportes são os elementos, se calhar, fundamentais no desenvolvimento do país. Sempre os temas da mobilidade e do transporte acompanharam o desenvolvimento dos territórios. E, portanto, mais uma vez, este tema de transportes tem que ser pensado estrategicamente. Muito ao contrário dos estados de futebol, que é uma coisa muito diferente. Ou de outras coisas, enfim, não interessa. Por exemplo, fazer prisões, quer dizer, também não é, é caro, sai dos nossos impostos, não dá lucro nenhum, não é uma chatice, mas faz falta, não é? Portanto, mobilidade também é uma coisa que faz falta. E é uma coisa que, em regra, não é sustentável, quer dizer, sobretudo o transporte coletivo. Portanto, nós pagámos para a CP funcionar e para as linhas terem sido feitas, nós pagámos, enfim, autoestradas, se calhar a mais, é uma discussão, mas fazem falta autoestradas. Nós pagámos muita coisa. Acho que também devemos pagar ferrovia do século XXI. Porquê é que eu acho isso? Eu acho isso pela nossa geografia. Portanto, nós temos uma concentração populacional de Setúbal a Braga, que é uma concentração populacional como não costuma haver nos países periféricos, como não há na Irlanda, como não há na Suécia, na Suécia talvez, como não há na Noruega, como não há na Finlândia. Nós temos isso. Se temos isso, devemos amarrar este território e torná-lo mais próximo. É estratégico. É estratégico há 50 anos, há 60, não é uma urgência, não precisa ser feito já. Pode ser uma urgência, é quando verificamos que a capacidade da linha férrea a Porto de Lisboa está no seu limite. Neste momento já não consegue transportar mercadorias, já não consegue passar lá mais comboios. E se nós queremos defender a ferrovia e achamos que devemos andar menos de automóvel, temos que fazer qualquer coisa a isso. Então o que é que fazemos? Uma linha ao lado daquelas, não cabe. As expropriações e deitar prédios abaixo para fazer outra linha ao lado daquelas é uma fortuna louca. E é uma guerra para 20 anos. Qual é a alternativa? A alternativa é criar outro sítio para passar um comboio. Criar outro sítio para passar um comboio, que é, vamos fazer um comboio dos que temos agora ou vamos fazer um andar mais depressa? A diferença de valores não é os milhões de que é para o lado. Portanto, se pensarmos estrategicamente, em 50, 60 anos, faz sentido introduzir o TGV em Porto de Lisboa. Porto, Galiza. Relativamente a Porto, Galiza, o que eu entendo é que estamos a falar numa euro-região, estamos a falar de um espaço que fala a mesma língua, ou muito perto disso, estamos a falar de uma área cujas relações, até universitárias, mas também económicas, estão profundamente ligadas. Eu julgo que a partir do Porto é muito difícil dizer que não devíamos ter uma ligação ferroviária boa com o Vigo. Não é de TGV que estamos a falar sequer. Estamos aqui a falar em ter um comboiozinho que chegue lá razoavelmente. Neste momento não temos. Convido-vos a ir a Santiago de Compostela de comboio. É? Um filho meu já experimentou. É complicado. Os horários, ou ter que mudar, ou não sei como é, é uma coisa. Aquilo está feito para não funcionar, não é? Pronto, ok. Mas, além disso, a linha dá umas curvas malucas, etc. Ora, bom, o que é que acontece? Vamos continuar aquela linha e melhorá-la? É a mesma questão. Não, faz sentido, de facto, fazer uma linha nova. Se fez tantas autoestradas, porque é começado a investir em ferrovia? A fazer uma linha nova, que linha é que se vai fazer? Vai-se fazer uma linha para um transporte que ande com mais eficiência. Mas não é TGV. Sinceramente que não é. Porto Galiza, tenho a certeza absoluta que não é um comboio a andar 300 à hora. E digo-vos mais, é um elemento muito importante para o Porto, porque o Porto tem um elemento fundamental na escala europeia, ou na escala noroeste, é um aeroporto em condições. Não sei como é que conseguimos ter isso, mas conseguimos. Temos um aeroporto em condições. Funciona magnificamente. Enfim, não é muito ambientalmente sustentável, mas é um detalhe. Mas funciona bem, é atrativo. E temos uma grande vantagem, é que Santiago de Compostela tem 3 aeroportozinhos. Pá, nós temos um grande aeroporto. Se conseguimos trazer passageiros de uma hora de comboio, já viram, já? Quer dizer, estes elementos é que são a estratégia territorial de futuro. Portanto, sobre TGVs, é por aqui que eu alinho. E passo por outras coisas, sendo transporte para ricos e tal, enfim, também se pensava isso dos aviões aqui há uns anos, não é? E agora a gente vê o pessoal todo a vir de Paris com as malas na mão, entrar no avião, low cost. Portanto, opa, vamos acreditar que daqui a 30 anos também haverá isso para os TGVs, se calhar já há em todo lado, mas pronto, ok. Agora, eu não queria deixar de falar das questões de Lisboa e do Porto de Lisboa e dos políticos e tudo isso. Para dizer o seguinte, eu penso que o Porto não pode ser, como é que é dizer, não pode deixar de ser contrapoder por provincianismo. Quer dizer, aquilo que me parece é o seguinte, é quando o Porto se afirma perante o centro, recebe o epíteto de provinciano, de paroquial, de comezinho, de parolo. E, portanto, não faz esse discurso. Mas também não faz o seu oposto, ou melhor, não faz o seu discurso alternativo, que é afirmar-se, que é conseguir dar o salto, que é conseguir estar presente com força. Eu vejo as cidades, as segundas cidades de muitos países, que nem têm o mesmo equilíbrio que este, que no caso português. Porque no caso português há um equilíbrio, de facto. Aquilo que eu há pouco disse é verdade. Vai-se às estatísticas e dá, ok? Que é a mesma área tem a mesma população. E nós vamos a sítios onde isso não acontece, onde a mesma área tem populações muito desiguais. Por exemplo, entre Barcelona ou Madrid. Madrid tem muito mais gente que Barcelona, não é? Seja qual for a área que escolha. Ou Londres com Manchester. E há muito mais equilíbrio. Até de instituições de Estado. Até de presença de agências nacionais. Não é? E nós aqui não temos. E, portanto, estamos calados, não fazemos o discurso porque somos parolos, não fazemos discurso contra o poder, mas também não ganhamos poder nenhum por qualquer outra via. Isso eu acho muito mau. Quer dizer, eu acho que nós temos que ter, na minha opinião, isto agora é opinião e é política, é opções, é o que é que eu acho, não é? Mais por sentimento, se quiser, não é nada especialmente científico, mas eu acho que faz sentido ter uma tensão constante com a capital. É isso que eu vejo na generalidade dos países. Eu acho que esta tensão é uma tensão importante e criativa. Não tem que ser parola, não é? Mesmo que nos digam que isso é parola, não tem que ser. Eu acho que a tensão é um elemento muito importante nos elementos dos territórios. Portanto, eu acho que esta tensão tem que ser alimentada. E não pode ser alimentada com o discurso pobrezinho. Ah, vocês têm, a gente também quer. Ah, coitadinhos de nós, não tem pena. Não é assim que as coisas se ganham, na minha opinião, não é? Isto não é criticar ninguém, tem a ver com aquilo que eu penso, de facto, da postura. Além disso, opa, o que falta fundamentalmente é uma posição. É sabermos o que é que queremos. Não temos protagonistas, não temos um projeto que nos mobilize, não é? Portanto, assim, é muito difícil, mesmo que seja muito elite, pá, que sejamos muitos, sejamos todos muito inteligentes, muito interessantes, muito importantes, mas se não houver, digamos, um projeto mobilizador, as coisas ficam muito complicadas. Houve alguns projetos mobilizadores, mais ou menos temáticos, do metro, apesar de tudo, o da Capital Europeia da Cultura, pá, e esses projetos do metro menos mal, mas a Capital Europeia da Cultura serviu para nos dar uma coça, aquilo até estava a correr bem, mais ou menos, enfim, com todos os erros, não é? E afinal foi para nos dizer que era o maior disparate do mundo e que fizemos uma grande asneira. Portanto, é muito difícil assim mobilizar energias. Estamos sempre, no fundo, a apanhar na autoestima, como há pouco dizia. E sentimos que há aqui energias completamente adormecidas, eu quase que diria maltratadas. Pronto, penso que faz muita falta isso. Relativamente aos municípios, eu julgo que o problema não é um problema de municípios nem de autarquias só. Eu acho que no século XIX eles foram visionários a fazer os concelhos. Fizeram-nos com uma grande dimensão. O problema é que estamos no século XXI, não é? E no século XXI o Conselho do Porto não pode ser Ilha da Madeira, quer dizer, não pode ser uma coisinha pequenina e a fazer de conta que tem mar à volta, não é? Quer dizer, o Porto é um bocadinho da cidade, é para aí um quarto da cidade, é 25%. Portanto, tem que se entender com os outros, não é? E tem a responsabilidade, mais do que os outros, de se entender, já agora, não é? Além disso, há muito mais coisas além de autarquias. Há a Universidade, que tem tido um papel, mas pode ter mais. Há a Associação Comercial do Porto, tem tido um papel, poderá eventualmente ter mais, não sei, já tem tido razoável. Portanto, há o Futebol Clube do Porto, tem tido um papel, é? Sem dúvida. Há a PDL, vai tendo um papel. O Aeroporto de Sá Carneiro tem tido um papel. Não é? Quer dizer, há um conjunto de instituições, de presenças. O Vinho do Porto vai tendo um papel. Portanto, há um conjunto de instituições que, de facto, têm tido um papel. E o Porto não é só miséria e miserabilismo, não. Nós temos aumentado muito o número de visitantes. Temos muitos turistas no Porto. Sabem porquê? Por causa do aeroporto e do low cost. Não tenham dúvidas. Não foi nenhum autarca que fez isto. Não é? Portanto, há alguns efeitos que acontecem. Se houvesse aqui alguma coerência entre estes atores todos e uma estratégia e uma concertação para objetivos, pensando a 10 e 20 anos, bem, eu estou convencido que podemos mesmo ser um dos dois grandes polos do país. E prestávamos um grande serviço, não era só ao Porto e ao Norte, prestávamos um grande serviço ao país. Isso é que Lisboa devia entender. Lisboa capital, cidade nada contra, não é? Mas o país devia entender, a nação devia entender, a importância deste polo como um polo de competitividade europeia, como um polo de desenvolvimento europeu. Alguns entenderam, enfim, os que pagaram o metro se calhar entenderam, os que pagaram o aeroporto se calhar entenderam, portanto não foram só maus políticos ou más políticas. Não? Muito bem. Eu fui chamado de qualquer maneira a pronunciar-me sobre a questão do TGV, embora não seja o meu papel na mesa, queria só acrescentar duas ou três coisas ao que foi dito. Eu sou favorável ao TGV, essencialmente por razões de não ficarmos com Portugal, e propriamente o Porto, isolado daquele que é o sistema de transportes dominantes na Europa, porque o Paulo Moraes falou de alguns países em que o TGV não existe, mas esqueceu-se de dizer que Lisboa, Madrid, Paris, Berlim, ou seja, o centro da Europa, a maior parte da Europa e outras cidades europeias, Barcelona, cidades francesas várias, estarão ligadas numa única rede, com um único sistema de transporte, digamos, pronto, compatível, não é? E o TGV é só para passageiros, e ali o TGV tratará naturalmente de mercadorias, porque não vai estar 12 horas aqui para Madrid, ou 14 horas, ou 8 horas, com comboios de alta velocidade para trás e para a frente. Portanto, essa ainda servirá para outros serviços, que não seja só a questão de passageiros. E depois há mais duas outras questões. Mas já agora, acho engraçado, por exemplo, dar o exemplo da Irlanda. A Irlanda tem uma cidade, que é Dublin. O resto são coisas, eu sou de Barcelos, mais pequenas de Barcelos. E, portanto, não sei o que é que eles iam fazer ao TGV, só se pode dar dentro da cidade. Não é? Quer dizer, é evidente que não tem TGV, não pode, não é? Copenhaga está a 200 km do mercado que é a Alemanha, também não precisa propriamente do TGV, precisa de uma estrada, e tem uma cidade. Uma coisa bem ligada, Copenhaga a quê? Não é? Quer dizer, o Canadá é uma lógica do continente americano, que é uma lógica completamente diferente de transportes europeus. Portanto, estamos a falar de não deixar a cidade, cá estamos a falar do Porto, a região que nós queremos mais forte, mais competitiva, mais cosmopolita, mais ligada ao mundo, com um comboio que depois não passa de Badajoz, ou não passará da fronteira, porque nós achamos que temos que ter um comboio especial só nosso, porque o resto da Europa tem um comboio mais sofisticado, mais do século XXI, mas nós não, porque é muito caro, portanto estamos aqui a contar o dinheiro, sem fazer contas àquilo que perderemos, eventualmente, em termos estratégicos, em termos futuros, se não o fizermos. Além que há outra questão, e esta é mais uma questão regional, eu sou profundamente regionalista, e acho que muitos problemas que nós aqui discutimos passam pela regionalização, portanto, não vamos entrar nessa discussão, porque não é de hoje, mas com esta atitude de dúvida e de contestar o TGV, o que vai acontecer é que vai haver o TGV Lisboa-Madrid. E eles olham para nós e dizem, ah, vocês não querem, porra, fica mais barato. Fazem Lisboa, Madrid, nós ficamos a olhar, chupar o dedo mais uma vez, mais isolado. Mais questões? Não fico sem o nome. O Sr. Júlio falou e o professor Rui Fernandes também. Que tem a ver um bocado com esta falta de sinergias aqui no... com o facto de nós aqui no Norte fazemos sempre de coitadinhos, não é? E o Sr. Paulo Moraes há bocado falou que o Rui Veloso só teve sucesso porque neste momento está a morar em Lisboa, ou o Lobo Antunes também tem mais sucesso porque de facto está em Lisboa, mas nós também aqui no Norte não fazemos nada por nos impormos, digamos assim, relativamente a Lisboa, temos esta mentalidade de coitadinhos e dou três exemplos muito práticos do quão pequeno às vezes somos porque nos fazemos ser assim, não é? Somos porque somos, é. Temos esta tal mentalidade de pequenez. Por exemplo, os exemplos recentes da criação de dois concelhos como Vizela e Trove, que acho que não fazem sentido, e outro exemplo seria talvez o facto de Barcelos, que não se compreende muito bem porque é que tem 89 freguesias, se calhar é só por querer dizer que é o concelho com mais freguesias, quando existem freguesias que são meia dúzia de metros quadrados, não é? Que mostra um bocado esta pequenez, este provincianismo, que não vemos se calhar noutros locais e principalmente noutros países da Europa. falar de Barcelos, já agora que é a biblioteca. Barcelos não quer ter 80 freguesias. Alguém, no século XIX, no século XX, ou quando é que foi, dividiu o território assim. Barcelos já teve 100 e tal freguesias. Porque muitas foram para o Conselho de Esposente, outras para o Conselho da Pova. Quer dizer, não é Barcelos que quer. E já que falou há bocado de Guimarães. Guimarães, se podemos falar em cosmopolitismo e em sair para o exterior, Guimarães foi, há 20, 30 anos, uma das maiores exportações de Portugal. Quer dizer, nunca houve ninguém mais ligado, se calhar aqui no norte do país, uma das regiões, uma das cidades mais ligadas à Europa e ao mundo foi Guimarães com a exportação de têxtil e também de calçado. Outra coisa, isso é o bairrismo. Sim, sim, mas os bairrismos, eu até acho que os bairrismos não fazem mal no mundo. Deixa-me dizer o seguinte, eu acho que tenho dito e até tenho escrito que um dos problemas de Portugal relativamente à administração territorial é o duplo centralismo. Nós temos um centralismo dito do Terreiro do Paço, não é? Portanto, temos um poder central muito forte e muito desorganizado. É que se ele fosse forte e organizado, menos mal, mas é muito desorganizado. Entra muito em contradição a área do ambiente com a área dos transportes, a área dos transportes com a área de não sei o quê, e ninguém percebe muito bem a coisa no território. Quer dizer, para o interior do Norte, o que é que pensa? O turismo pensa uma coisa, o ambiente pensa outra, a saúde faz não sei o quê, o ensino faz a universidade não sei onde, e nada daquilo, digamos, é bem estruturado. Não é? Portanto, se tivéssemos um centralismo organizado, menos mal, mas não temos. Portanto, e somos muito centralistas. O nosso país é dos países europeus, o que é mesmo, não, talvez não seja o primeiro, mas enfim, está à cabeça do dinheiro que gasta per capita, melhor, percentagem do dinheiro que gasta, não é? Que vem do Orçamento de Estado e é gasto pelo Governo. Portanto, vai para o Orçamento de Estado e é gasto pelo Governo. Portanto, há um centralismo muito forte, ok. Terreiro do Paço, o dito Terreiro do Paço. E depois, eu acho que nós também temos uns centralismos difusos, que é dos municípios, das autarquias, que são cada vez mais centralismos do autarca, do Presidente da Câmara, que depois controla o jornal e controla a Santa Casa Misericórdia e controla o clube de futebol e controla a mãe, não sei o quê. E, portanto, temos aqui também uns terreirinhos do Paço aos pontapés. O que é que eu acho? Eu acho que faz muita falta as escalas intermédias. É o discurso da regionalização? Pá, será. Mas eu diria que, pelo menos, o discurso da concertação entre os autarcas. Era o mínimo que se pedia num país como o nosso. Era que os autarcas tivessem níveis de concertação mínimos entre si, designadamente para territórios como o território do Porto, que é uma cidade que vai muito além do município, não é? E onde essa concertação acho que seria obrigatória se pensasse desenvolvimento, qualidade de vida das pessoas. Se não se pensa, se não passa do discurso, a concertação não faz falta. Se quisermos mesmo fazer, é obrigatória a concertação. Dito isto, digamos, e ultrapassando este discurso mais político-administrativo, eu acho que o discurso coitadinho não é nada interessante. Nunca dá. Nem é a nossa posição. Eu acho que a nossa posição, para além de ser reivindicativa em torno de ideias e de projetos, não é reivindicativa, do coitadinho, para além de ser isso, tem que ser proativa. E nós temos que olhar para exemplos como a Sonae, que está feita a partir do Norte e que é uma empresa de sucesso à escala internacional, mundial quase. Temos que olhar para Serralves, que não foi à custa do discurso de coitadinho, embora, enfim, tivesse sido com o apoio do poder central, é verdade, mas hoje é um polo de competitividade à escala internacional. Temos que olhar para o Futebol Clube do Porto, já falei há bocado, ainda por cima sou benfiquista, já falei disso para aí 3 vezes. Temos que falar da Bial. A Bial, ainda por cima numa área que não é uma área tradicional da região norte, quer dizer, é que falar de uma marca de sapatos ou de rolhas, ok, a gente já sabe, somos bons nisso há muitos anos, não é? Como diria o Porta. Nesta não, foi mesmo construir uma competitividade de uma não existência, ou, enfim, já havia saúde, mas de uma existência relativamente baixa. Ou uma Universidade do Porto, que é a maior do país, enfim, é a maior também por uma questão, porque tem a ver com a Universidade de Lisboa está dividida em duas, não é? Mas é uma boa universidade. Não. Portanto, é possível, apesar das condições não serem as melhores, apesar do centralismo não olhar para nós patrioticamente, atrevo-me a dizer, quer dizer, Lisboa, o centralismo não olha para o Porto no sentido patriota. Porque se fossem patriotas, percebiam que era importante para o país um Porto competitivo e forte, e tratavam-nos melhor. No entanto, nós não podemos entrar no discurso coitadinho. Temos que entrar no discurso reivindicativo em torno de projetos. Agora, onde é que estão os projetos? Quem é que constrói os projetos? Isso é que às vezes é difícil. E às vezes são indivíduos, nada ligados à política, nada ligados às câmaras, que têm os projetos, que têm ousadia, que têm inovação e são capazes de ter sucesso. Quando um dia este cruzar um bocadinho mais com a política, com os autarcas e com os protagonistas, de facto seria muito melhor, não é? Era mais possível fazer sinergia. Se cruzar com boas ideias e com capacidade reivindicativa junto do Poder Central, melhor ainda. Eu penso que... Eu sou otimista. E, além disso, acho que tem que ficar melhor do que o que está, não é? Portanto, eu acredito que é possível melhorar em torno disto. E acredito muito... Acredito muito numa certa regeneração das pessoas e das ideias e da maneira de estar na sociedade e na política, está a ver? Acredito muito nisto, não é? Embora me penalize muito eu verificar que alguma elite de 20 anos e de 30 vai para Lisboa, vai para Paris, vai para a Inglaterra, e eu percebo porquê, não é? Eu percebo porquê e custa-me isso, mas apesar de tudo, sou otimista. Muito obrigado. Repito um pouco o que já disse há pouco. Nós temos, obviamente, aqui um conjunto de exemplos de excelência, um dos quais é esta Faculdade de Arquitetura, que é conhecida mundialmente. Portanto, também gostava de aduzir aqui a Faculdade de Arquitetura como um dos exemplos de excelência conhecidos lá fora. O papel da política aqui, no meu ponto de vista, não deve ser um papel dirigista. Aliás, eu dou dois pequenos exemplos que tive a oportunidade de conhecer. Um é justamente Barcelona, que teve dois grandes presidentes de Câmara em determinado momento. O primeiro foi o Sr. Maragall e depois o Clos. E o que eles fizeram fundamentalmente em Barcelona não foi andar ali a negociar com a empresa ou a dirigir empresas, não. Geriram o espaço urbano. O que eles fizeram a partir do ano 92, aliás, antes, tiveram os Jogos Olímpicos de 92, o que eles fizeram daí para a frente foi a recuperação do bairro gótico junto às Ramblas, foi a criação da Barceloneta, por aí fora. Ou seja, os presidentes de Câmara de Barcelona trataram daquilo que lhes competia, que era aquilo que eu falava, aliás, no início da minha intervenção. Geriram bem o espaço público e deram condições de expressão a todo o resto da sociedade civil e das empresas, etc. Sendo que, acho que hoje, por exemplo, no Porto já não chega a isso. E dou um outro exemplo, que é Manchester, que falou há pouco o professor Rui Fernandes. Manchester, para quem conhece, de facto hoje está muito bem recuperado, mas uma das razões da sua recuperação foi um atentado que houve lá do IRA, enfim, nos anos 80, penso que final dos anos 80, que destruiu completamente três quarteirões, onde hoje são os grandes bares. A Madonna tem lá um bar, enfim, é o centro de excelência de diversão de Manchester. É nessa zona, e de facto houve ali, não foi um terremoto, foi uma explosão, e infelizmente o centro histórico, em particular do Porto, não teve nenhum terremoto, mas está lá perto, quer dizer, tem tantas casas a cair. Eu lembro quando estive na Câmara do Porto, mandei fazer essa referência, havia 13 mil e tal habitações, fogos, em mau estado, portanto, em mau estado de conservação, só aqui nas freguesias do centro do Porto, e mesmo a cair, estavam 300 e tal, que inclusivamente, alguns recordar-se-ão, teve que sair dali. Enfim, as pessoas tiveram que ser despejadas, algumas com grandes dramas pessoais, mas na altura não podia permitir-me a mim próprio que uma casa caísse em cima da cabeça de alguém e as pessoas acabassem por morrer. Mas na altura, casas a cair no sentido próprio eram 300 e tal, 400 à volta disso. E depois havia 13 mil em mau estado de conservação. O que quer dizer que, quando assim é preciso uma intervenção já mais, digamos, guerrilheira, e julgo que aqui está a ser necessário fazer esse tipo de intervenção. Mas, para concluir a minha ideia, se os gestores das câmaras se tratarem daquilo que lhes compete, que é a gestão do espaço público, a conservação e manutenção das ruas e também a fiscalização da segurança e salubridade das habitações, se tratarem do ordenamento, já não precisam tratar mais nada, porque depois a sociedade civil trata do resto. Porque assim, a Faculdade de Arquitetura é o que é, a Universidade do Porto é o que é, a SONAI, a Porto Editora. O problema é que tudo isto está descoordenado porque não tem um Porto onde se possa exprimir. Deixa-me só dizer aqui uma coisa a propósito disso, que é, nós ouvimos há pouco alguém a falar da importância da convergência. Eu penso que hoje um Presidente da Câmara não pode dar ao luxo de apenas gerir o espaço público, sinceramente. Eu acho que tem que ser um protagonista, acho que tem que ser alguém que puxa pelas energias da cidade. Acho que tem que ser alguém que faça convergir as forças, que dê rumo às energias de uma cidade. E não pode ser alguém sentado a tratar só dos buracos e à espera que as coisas aconteçam. As cidades hoje não são palcos, não são cenários. Os territórios hoje são agentes de desenvolvimento. É preciso tratar os territórios nessa perspectiva, de elementos de desenvolvimento, de assets, como dizem os ingleses, não é? Portanto, elementos que podem potenciar o desenvolvimento. E os presidentes de Câmara, enfim, para o mundo fora, designadamente o Maragall, não é? Têm que ser atores que possam, cruzem com todos, que falem com as empresas, com as universidades, que construam projetos com as mais variadas instituições esportivas, todas as instituições, como é óbvio, como fez o Maragall, não é? E assim é que as cidades conseguem potenciar a sua energia. Porque a energia existe sempre nas cidades. Tem que ser despertada, tem que ser direcionada, tem que ser impulsionada. E, portanto, ninguém hoje, na minha opinião, desde o cidadão mais modesto até o mais responsável, pode ser um agente passivo, muito menos um Presidente de Câmara, ou o Professor Paulo Moraes. É disso que estamos a falar. O Presidente da Câmara tem mais responsabilidades do que eu. Tem que ser um agente ativo, a puxar pelas dinâmicas dos outros. Não pode ser alguém sentado num palácio a gerir as ruas. Não. Não, sou completamente contrário a esse discurso. É outro debate. Pois é, outro debate. É outro debate. Isso é outro debate. Muito bem. Eu ia. Uma última ronda de perguntas. Duas perguntas. Há uma? Mais alto que eu thank you. Muito bem, eu acho que estamos. Está aqui o dia inteiro discutindo, acho que está na hora de. Está no limite já. Não sei se querem dizer só para encerrar alguma coisa. Posso fazer uma coisa rápida, deixa o Dr. Paulo Moraes a última palavra. Não, eu só queria repetir, se calhar aproveitar só para repetir algumas ideias muito rapidamente a propósito das intervenções. Eu não gasto mais de 3 minutos. Uma é, portanto, o Porto também é o reflexo da sua região. E a região norte é das regiões mais pobres da Europa. Portanto, isto é um problema nosso. Não é necessariamente um problema de Lisboa, não é um problema de não sei o quê. Não, Lisboa, do ponto de vista da produção de riqueza, está acima da média europeia. Não é? E isto não se resolve como se resolvia na União Soviética dos anos 70, que é dividir por todos igual, não é? Quer dizer, depois ficarmos todos mais pobres. Isto resolve-se de outra maneira, e resolve-se muito a partir das cidades, serem mais competitivas, produzirem mais riqueza. Também queria dizer que eu defendo a regionalização, mas não acredito que a regionalização resolva isto. Eu vejo cidades como Manchester ou como Frankfurt, e vejo que são desenvolvidas e não é por causa de haver lá regiões, nem sei se são capitais de região. Frankfurt não é, por exemplo. Portanto, é por outras coisas. É pelas pessoas que lá estão, é pelos protagonistas, é pela capacidade de convergência que existe entre os protagonistas, é para haver projetos, é para haver mobilização e é para haver alguns elementos importantes. E nós temos uma série de bons elementos importantes. Um deles é o nome. Esta coisa do Porto ser conhecido em todo lado, pelo vinho, pelo que seja, já é um elemento fundamental. Portanto, eu penso que o que tem faltado e que era bom que comece a haver muito rapidamente é a estratégia de todos os seus principais protagonistas, se possível uma estratégia que agrupe todos os principais protagonistas, designadamente os autarcas, todos da cidade de 1 milhão de habitantes, mas também muitos outros para além dos autarcas, é a capacidade de convergir os esforços. Dos esforços não se anularem uns aos outros. Eu dei alguns exemplos de esforços que se anulem uns aos outros. Posso estar muitos mais, posso estar aqui horas a falar disso. Enfim, várias coisas. Por exemplo, o Parque da Cidade, que é magnífico, do lado de lá fez-se uns prédios muito altos. Quer dizer, como é que é? Quem ganhou, quem perdeu, coordenação é que houve naquilo. Até ficou bem, não é? Ou o Palácio da Bolsa, ou o Palácio do Freixo, ficou muito bonito, lá de onde lá fez-se um prédio enorme. Quer dizer, como é que é? Não há dinheiro público de um lado, do outro lado é o privado. Como é que é isto? Quer dizer, não há concertação a vários níveis. Não tem só a ver com a falta de entendimento entre autarcas. É muito mais grave do que isso, na minha opinião. Portanto, é preciso estratégia, é preciso convergência e é preciso gestão. Naturalmente que é preciso gestão. Nunca eu defenderei que as ruas andem com buracos ou que as casas caiam aos bocados, não é? Mas tem que haver estas três coisas. E tem havido. O problema é que são exceção. Quer dizer, o facto de Serralves ter estratégia, ter capacidade de convergência, porque converge lá muita coisa. O ensino, a cultura, uma série de coisas. Não é? Até os debates desse género também acontecem lá. E há gestão, do dia a dia. Os canteiros não estão com buracos, não é? Quer dizer, aquilo é gerido. Portanto, estas três coisas existem. Existem na Bial. Existem em alguns sítios. É bom que comecem a existir entre todos. Não é? E vai existindo, enfim. Acho que os sinais são de melhoria. Portanto, eu sou otimista e acho que temos a capacidade de reconquistar com o nosso esforço o lugar que é nosso, que é uma das duas grandes polaridades competitivas de um país chamado Portugal. Muito bem, muito obrigado. Vou ser muito, muito telegráfico e acabo quase como comecei a minha intervenção. Eu, de facto, concordo com isto, é preciso estratégia, é o que falta, mas estratégia não é necessariamente grandes megaprojetos, a estratégia é saber exatamente para onde é que queremos ir. E uma das componentes fundamentais dessa estratégia é tratar dos pequenos problemas, porque eu não acredito que quem não consiga resolver os pequenos problemas consiga resolver os grandes. E por isso, nessa matéria, enquanto as ruas andarem com buracos, não há estratégia que suporte grande desenvolvimento, porque não foi assim aqui nem em lado nenhum. É que nós, quando damos aqui exemplos de Barcelona, de Helsinki, etc., de Manchester, estamos sempre a falar de cidades que, antes de tudo o resto, trataram da sua manutenção, porque não é possível. Vamos lá ver, imaginem o que é nós metermos-nos em grandes projetos se não tomássemos banho todos os dias, peço desculpa da comparação. Portanto, só pode ter uma grande profissão quem, no mínimo, tomar banho todos os dias, tratar dos dentes, etc, etc. Portanto, nós estamos no patamar mínimo do desenvolvimento a esse nível. Por isso, resolvam os grandes problemas neste momento, para mim, são os pequenos problemas. Muito bem. Dou por encerrado este debate. Muito obrigado a todos.